Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Sr. Luís Conceição Santos e com a Dra. Margarida Gomes, responsáveis pelo Centro Social de Aldeia das 10. Temos também connosco três técnicas, a Dra. Carla Figueira, a Dra. Patrícia Pereira e a Dra. Inês Alves. Vamos procurar saber quais as atividades sociais que esta IPS desenvolve. Apoios, valências, utentes, pessoal, bem como projetos para o futuro. Sr. Luís Santos, dou-lhe a palavra em primeiro lugar e vou-lhe pedir, portanto, para fazer um breve historial da instituição. Já são longos anos que estamos ali a trabalhar naquela instituição. Começámos por em 97 com o apoio domiciliário e centro-dia, com a casa remodelada. Depois, o mais recente que se fez. Depois pensou-se noutra valência que era o lar, que fazia falta em Aldeia das 10 e para a freguesia e não só, também para o concelho. E então aí se começou a pensar em 2000 mais ou menos em a construção do lar. Hoje está feito, está a obra realizada, temos 30 camas, estão todas cheias. Tá, e com lista de espera para que é o que mais se vê, é a espera de entrada nos lares. O senhor Luís Santos foi dos primeiros ou já veio mais tarde? É um dos fundadores? Exatamente. Tanto do apoio domiciliário como do centro-dia, sou fundador. Da creche já não, nem do jardim de infância, mas foram anteriores. Foram anteriores, que já vêm do antigo, vêm de muito longe, do que foi o Padre Mário que fundou essa instituição, que já com creche e jardim de infância. E tinha também, nesse tempo do Padre Mário, tinha o ATL, o que é hoje a ATL, que no tempo era o patronato lá. E então, mas no, na altura da remodelação do centro-dia, também fizemos uma creche nova. A outra não tinha condições para os miúdos e hoje penso que é uma das boas creches aqui da Redondeza. Tem tudo que acho que, pois a doutora Patrícia irá dizer mais em pormenor, se falta alguma coisa não é porque seja de nosso desconhecimento, porque tudo o que é preciso ela pede e a gente praticamente compra sempre, ou se não houver dinheiro vai-se esperando um bocado, mas se houver dinheiro compra-se e acho que as crianças são felizes lá com tudo que têm lá. Isto é que é uma sorte, não há dúvida nenhuma. Olha, Sr. Luís, portanto, disse que foi o Padre Mário o fundador do... Sim, sim. Portanto, era o parco, possivelmente, da Aldeia das 10. Era. E, entretanto, foi embora. Sim, pois, pronto, eu vou-lhe contar até uma história mais correta. Pois, pode-me contar. Às vezes pode-me ter... Pois, mas pronto... Sim, deve contar. Ele... Não deve contar, não tem mal. Eu perguntei apenas para... Exatamente. Ele esteve, era parco lá em Aldeia das 10, e a senhora, nos tempos conturbados do 25 de Abril, houve ali uma coisa contra o homem que, pronto, não vale mais esquecer isso, mas ele realmente foi um grande homem lá em Aldeia. Foi ele que começou aquela casa, talvez graças a ele aquela casa hoje é o que é, foi ele que impulsionou para o começo. E às vezes as coisas basta começarem. Ao fim de começarem, depois talvez seja mais fácil elas andarem para a frente. Acredito. Ele agora estará onde? Já morreu. Já morreu, já faleceu. Já faleceu. Pronto, já o lá sabe. Ele hoje, já o lá sabe, certamente que esse ele bem... Ele hoje tinha 101 ou 102 anos, salvo erro. Esse bem que ele hoje... Pronto, esse bem que ele fez, já o viu. Pronto, e ainda bem. Pronto, mas, ainda bem. Mas muita gente está a beneficiar disso. Mel, também, eu como presidente, não esquecia o senhor. Em 2002... Bem, sei que foi passado pouco tempo da inauguração do centro-dia, nós homenageámos o homem com um busto lá no, na mesma instituição que ele fundou. No ano em que fez 50 anos. Portanto, foi em 2002. Os corpos sociais lá na instituição, aquilo é eleições ou é nomeação? É eleições. Eleições. Está bem. Não costuma aparecer mais que uma lista. Nunca. Nunca. Aí é que eu também, pronto, as pessoas... Eu, é por isso é que eu já estou ali há tanto ano, não há ninguém que apareça para trabalhar. Isto é trabalhar por amor à camisola, ninguém aparece. Há pessoas que dizem que é um bom investimento ser presidente, mas pelos vistos não aparecem, não querem aparecer, não? Pois, que é tão bom que não querem aparecer. Mas também dá um bocado de gozo. Há um bocado de gozo estar à frente de uma instituição daquelas. O Sr. Luís vai muitas vezes à instituição durante a semana? Vai lá todos os dias? Como é que faz? Não, todos, agora já não. Primeiro, antes de ter a doutora Margarida, ia lá quase todos os dias. Isso ia quase todos os dias. Agora não, ela come... Pronto, entreguei-lhe mais as compras, o pessoal, ver daquelas coisas. Pronto, tudo o que é necessário, quase eu praticamente vou para fiscalizar e ver mais alguma coisa que esteja por ali que seja preciso fazer. Mas o resto, a Margarida, acho que está, é uma pessoa de confiança, faz as coisas como deve ser e eu dei-lhe todo o apoio. E... Portanto, ela está na direção, portanto, também desenvolve lá o trabalho e por isso estão mais à vontade. Estou com mais folga. Há pouco falou do lar, falou do centro-dia. Quantas pessoas trabalham na instituição? Neste momento são 24. 24. Se não me falha a memória. 24, bem bom. Peço desculpa, são 22. Também não há grande problema. Portanto, no fundo, acaba por ser um bom empregador da freguesia. Exatamente. É de certeza absoluta a maior empresa empregadora. Aquilo praticamente uma IPSS, mas com 22 pessoas ali a trabalhar diariamente. Nas admissões, portanto, dessas pessoas, vocês costumam dar aqui preferência a pessoas assim da terra ou como é que costumam fazer? Pronto, nós fazemos as candidaturas por entrega os currículos, mas pronto, têm aparecido praticamente, aliás, são todas, tirando as técnicas, são todas da freguesia da aldeia, tirando a doutora Inês, a doutora Carla e a doutora Patrícia. Mais uma ou outra que são ali das terras próximas, de resto é tudo basicamente da nossa freguesia. Pois é natural, quando são terras pequenas, que assim aconteça, não há dúvida nenhuma. Eu não vou mais esperar. Então, e que valências é que tem? Tem o lar, há pouco disse-me que tem o lar, tem o centro de dia. Apoio domiciliário, creche e jardim de infância. Quantas pessoas são no apoio? Em apoio domiciliário são 20. 20. É ótimo, não há dúvida nenhuma, não é? Centro dia, quantos tem no centro dia? Centro dia são 18. E já agora no lar, 33. Cresci no jardim são... Eu vou passar, portanto, aqui à minha colega, a doutora Patrícia, que ela está mais dentro, portanto, da valência de crianças. No jardim de infância, neste momento, temos 12 crianças e na creche temos 9. São algumas das crianças são de lá da freguesia, mas também recebemos crianças de outras freguesias. Portanto, há pouco o Sr. Luís disse-me que tem lista de espera em relação ao lar e com certeza que em relação às outras valências também tem ou não? Às vezes é mais complicadito, não é? Assim, relativamente à valência de jardim de infância e de creche, não se verifica tanto isso porque o máximo de limites de crianças que nós temos, por exemplo, no jardim de infância é 25. Por isso temos uma margem maior. Acaba por não ser preciso existir uma lista de espera. Todos estes utentes que vocês acabaram por referir, não é? Nas diversas valências, tudo isto está a ser comparticipado pelo Estado, não é isso? Temos alguns acordos, mas não está tudo. No lar temos 15 acordos. Pronto, no lar só temos 15 acordos, mas nas outras valências temos os acordos por inteiro. Por inteiro. De acordo com a frequência. Pois, no lar é que não conseguiram mais do que... Só no lar é que não, pronto. Talvez também porque foi uma valência que veio mais tarde que as outras. Eu acho que já começou a acompanhar este período do país um bocadinho com mais crise, porque nós já fomos um lar que abrimos em 2007 e eu lembro-me que nós abrimos com outro lar aqui da zona também bem perto e esse lar também já não teve os acordos e sei que antigamente, 2000 para trás, tinham os acordos todos, mas os lares depois daí já não obtiveram os acordos todos. Aqui em relação à creche Jardim de Infância, devo salientar que nós vamos buscar crianças ao Piódão e a Pomares. Sim, fora da freguesia. Fora da freguesia. São localidades um pouco distantes. As crianças cada vez vão sendo menos, a natalidade cada vez vai sendo menos, vai diminuindo e nós estamos com um número reduzido de crianças e estamos a fazer um esforço mesmo enorme para manter a creche e o jardim de infância aberto, porque torna-se muito complicado nos tempos em que correm com as poucas crianças manter ali aqueles postos de trabalho, mas estamos a fazer um esforço mesmo enorme para assim continuar e manter viva a primeira valência que deu lugar ao Centro Social da Aldeia das 10. Quando eu nascer, você do pano. Quando eu quiser, você alguém. Vou-me libertar, largando o chão, para poder subir ao meio. Então, meu bem, você é alguém. Então, meu bem, você é alguém. Então, meu bem, você é alguém. Quando eu nascer, vais ver, meu bem, quem me encontrar vai querer sorrir, quem me descobrir vai querer ficar. Vou fazer feliz o mundo vão. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Eu sou paciência, água fria. Meu nome está na sabedoria. Então, meu bem, vou ser alguém. vou ser alguém então, meu bem. Vou ser alguém então, meu bem. Vou ser alguém. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Luís da Conceição Santos e também com a Doutora Margarida, responsáveis pela instituição. E mais três técnicas da mesma instituição, a Doutora Patrícia, a Doutora Carla e a Doutora Inês. Estamos a procurar saber quais as atividades sociais que esta IPS desenvolve, apoios, valências, utentes, pessoal, bem como projetos para o futuro. Doutora Margarida, há pouco estávamos a falar dos utentes e das coparticipações. Eu penso que isso é um pouco mais consigo, porque, pronto, enfim, está mais dentro do assunto. Também não é fácil, com certeza, gerir o lar só com 15 acordos, não é? Não é nada difícil, é mesmo esticar ali o orçamento até ao limite. Temos, em verdade, por outras situações, como, por exemplo, dar formação, em que vai nos ajudando também ali no nosso orçamento, mas é bastante complicado. E se calhar também, mesmo em relação aos utentes, eles também acabam por nem pagar, se calhar, o mínimo. Nós não temos muito essas situações. Os utentes vão pagando, mas já se estão a verificar situações em que estão os familiares ou os utentes não têm familiares e estão já a propor a dar os bens à instituição e nós temos que ir aceitando, mas também chegará uma altura em que não podemos aceitar assim tanto bem, porque já nos foram acomodadas duas casas, vários terrenos, e só que a gente também precisa de um fundo de maneio para ir gerindo a instituição, e isso é um património. Tudo bem que é um património, mas é um património que vai estando ali assim parado, e o fundo de maneio torna-se depois assim também um bocadinho mais complicado. Portanto, essas são aquelas situações que possivelmente eles não têm os tais acordos, não é? E não havendo acordos, eles cada também não têm possibilidades económicas para pagar, não é? Exatamente. Isto e toda a gente tem direito à vida e principalmente à qualidade de vida, que é o essencial. Não é ter direito à vida, mas à qualidade de vida. Em relação à admissão de utentes, como é que vocês costumam fazer? Que prioridades é que vocês dão? Normalmente nós temos uma lista de espera. Agora, nós somos uma associação e, como associação, nós, os nossos associados estarão sempre à frente de qualquer outra pessoa que apareça. Contudo, temos uma lista de espera e vamos por essa lista de espera. Agora, quando, por exemplo, um associado nos aparece, nós tentamos resolver, nem que seja, por exemplo, a doutora Carla tentar arranjar um outro lar para essa pessoa ir temporariamente, quando a gente não pode acolher nas nossas instalações. Falou nos associados, portanto, o centro tem um grupo de associados, é isso? Exatamente. Não é muito frequente, mas como é que é isso? Conta lá. Portanto, aquilo é uma instituição, sim, senhor, é uma EPSS, mas é um centro social. Portanto, é social, tem sócios. Portanto, pode admitir sócios, não é isso? Sim, sim. Nós temos à roda de salvoer 200 e tal sócios. E cada um paga uma cota anual. Uma cota anual. É, faz jeito, não é muito, mas faz jeito. Pronto, ajuda. Pronto, tudo o que vier é bom e ajuda muito. Há pessoas na localidade a viver sozinhas também, possivelmente? Existem, ainda há pouco tempo tivemos um caso de um idoso que estava em centro de dia e que caiu, e por acaso teve a sorte de nós conseguimos logo naquele momento, por acaso, arranjámos logo ali uma vaga, porque um outro idoso teve a infelicidade de partir e ficou um quarto vago, e arranjámos logo vaga porque ele em casa não estava bem. Pois, é que pronto, isto são situações e que aqui as técnicas devem, pronto, devem conhecer, portanto, cada vez, não só, não me refiro propriamente à Lei das 10, mas em todo o país, quer dizer, cada vez aparecem mais mais pessoas a viver sós, não é? Isto é complicado. E mais, a nossa freguesia é uma freguesia bastante, com locais bastante, por exemplo, vejamos a Gramassa. A Gramassa é ali um povo isolado. Nós temos 3 utentes, não? Em apoio domiciliário, e se calhar durante os dias e as semanas a única pessoa que eles vão vendo ali de novo é o carteiro e a moça que lá vai levar-lhe os almoços, muitas vezes que também são confidentes, é uma amiga, não é? Isso é a parte social, é muito, muito importante. O apoio domiciliário, a ideia que eu tenho, é um serviço muitíssimo bom, não é? Vocês fazem todos os dias ou não fazem aos fins de semana? Fazem todos os dias? É conforme a pessoa queira. Há pessoas que, por exemplo, ao fim de semana não querem, vão... Mas se quiserem, vocês fazem? Exatamente. Se quiserem, a gente faz higienes, a gente faz limpeza à casa, lava a roupa, faz todo o serviço, pronto. No aspecto de refeições, como é que vocês fazem? Portanto, levam-lhe as 2 refeições ou reforçam já a contar com... É reforço a contar com a noite e a contar com o pequeno almoço do outro dia, porque não é só... É à noite, mas também o pequeno almoço, porque depois só irá novamente ao meio-dia do outro dia seguinte. Vocês acamados não vão tendo, por enquanto, não? Ou já têm? Vamos tendo. Vamos tendo. Portanto, isso é mais um encargo, não há dúvida nenhuma. Isso é mais um encargo em camas, em colchões antiscaras, em cadeiras de rodas. É todo um investimento que anda ali à volta que nós vamos tendo que ir suprimindo mesmo. Uhum. É de enfermagem, do qual quero agradecer muito especial ao nosso enfermeiro de serviço, ao enfermeiro Sá, que é uma pessoa incansável. Se a gente pede qualquer coisa, ele está sempre pronto para ajudar. Há pouco falámos da noite e das pessoas que estão sozinhas. Há poucos dias a Segurança Social informou que vai comparticipar em centros de noite. O que é que lhes parece dessa nova convenção, doutora? A mim parece-me que é só mudar o termo às coisas, porque o centro de noite, eu nunca fui muito apologista do centro de noite. Acho que o lar é que... Porque assim, o centro de noite é assim, a pessoa que precisa de estar, precisa de dormir numa instituição, também durante o dia se calhar precisa de estar apoiada na instituição. Portanto, o estar em casa durante o dia e depois só à noite estar na instituição... Acho que, pronto, o lar para mim é uma coisa muito mais completa que o centro de noite, porque a pessoa que não pode dormir sozinha também, de certeza que durante o dia também já tem as suas limitações e também já não estará bem, pronto, acho eu, é a minha opinião. Doutora Carla, pronto, isto é a sua opinião e... É também por a experiência que eu já tenho, pronto, alguma com idosos. Eu digo-lhe o seguinte... De ver as vivências... Isto é com toda a franqueza e não me refiro a nenhum lado. Porque é assim, porque aquele idoso que está em casa e que sente-se ainda bem para estar em casa, aquele idoso também não quer dormir em outra instituição. Aquele idoso quer estar em casa sempre. E o idoso que precisa 24 horas, portanto eu não sei se estou... Mas, isto também... doutora Carla, as pessoas, do modo geral, e isto é a ideia que eu tenho, a senhora sabe melhor do que eu, mas a ideia que eu tenho é que a pessoa, enquanto tem autonomia, prefere ter o apoio do que ir para o lar. Isto, penso que é assim. Pois, prefere ter um apoio, mas tipo centro de dia, apoio domiciliário, centro de noite... Ora bem, mas não, também é tudo muito novo, não é? Também ainda não vimos em funcionamento. Veja, a noite é sempre. Eu ainda não vi em funcionamento nenhum centro de noite. Quando as pessoas vivem sozinhas, já não muito novas, eu penso que se calhar ter um apoio para a noite é capaz de não ser mau. Eu penso que isso é uma boa iniciativa. Mas isto é a minha opinião e ela vale o que vale, não vale mais do que isso, não é? Quando ouvi. Quando deram essa informação, eu disse, bem, olha, isto é bom, porque realmente a noite, para quem está sozinho, é má. Agora, claro, o problema, isto é, enquanto as pessoas têm autonomia, durante o dia elas andam por aqui, andam por além, muitas vezes nem querem ir para os centros de dia, não é? Porque estão autónomos ainda, não é? Portanto, não estão dependentes, e quando assim é, mas pronto, eu tenho a ideia que pode vir a ser uma... Pronto, também é uma coisa boa. Mas pronto, até porque veja o seguinte. Aliás, há pouco falaram aí nisso, embora a gente não lhe tenha pegado nesse ponto. Nós estamos num país de velhos. Exatamente. Não estamos aqui a dizer quem são as culpas, mas há muita gente culpada no meio disto tudo. Nós estamos num país de velhos. E os lares têm para todo o país uma capacidade para 70 mil utentes. O que é isso? O que é que são 70 mil utentes? Onde é que metem os outros milhares? Exatamente. São uma pequena parte. Pois é. Aí está, que eu acho que talvez as entidades que estão no poder do nosso país devessem dar mais apoio aos lares do que talvez aos centros de noite. Mas pronto, isto é uma opinião minha pessoal. Pois. Também pessoal, mas também daquilo. Mas aqui, agora, eu penso que um centro de noite será mesmo um complemento de um centro de dia, porque a pessoa vai ao centro de dia, come, vai para casa, irá à sua vida e depois à noite voltará e terá ali, muitas vezes, uma palavra amiga, uma pessoa a quem contar, olha, fiz isto, fiz aquilo, mais que não seja, ter alguém para lhe escutar os seus problemas e as suas opiniões que em casa não tinha. E em casa, à noite, a gente já sabe que em casa, à noite, é madrasta e as pessoas têm medo do escuro. Há muita gente no lar que quer dormir com a luz acesa porque têm medo do escuro. Eles querem dormir com a luz acesa, eles querem dormir com a janela, com o estouro aberto, corrido, para não estar corrido, porque têm medo do escuro, têm medo da noite. Porquê? Porque é lógico que a noite, o escuro, faz lembrar a morte. E uma pessoa, à medida que vai correndo ao longo da vida, isso vai-nos lembrando a morte. Seja a ele, seja a nós, seja a quem quer que seja, não é? A gente tenta não se lembrar, mas é assim, hoje estão lá eles, amanhã estou lá eu. Sim, sim. É mesmo assim. Mas ainda vem aí outro inimigo, é que são os roubos, não é? Exatamente. Também e ainda hoje tivemos notícias lá, em pleno dia, que uma senhora que vive lá numa quinta isolada foi assaltada. Pois, as pessoas sentem-se inseguras. Exatamente. Até visto não há dúvida nenhuma que é uma pena, mas isto começa a ser um drama. É, começa a ser um drama. Oh meu velho, ficas velho de ser tanto sabichão. Ouve o louro, abre os olhos, abre também o coração. Oh meu velho, ficas velho de ser tanto resmungão. Fecha a boca, abre a mão. bem de ser tanto resmungão. Fecha a boca, abre a mente, abre também o coração. Oh meu velho, ficas velho de ser tanto resmungão. Fecha a boca, abre a mente, abre também o coração. Lai, lara, lai, ra, lai, ra. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Luís Santos e com a Doutora Margarida Gomes, responsáveis pelo Centro Social da Aldeia das 10, e demais três técnicas, a Doutora Carla Figueira, a Doutora Patrícia Pereira e a Doutora Inês Alves. Vamos continuar a conversa durante mais um bocadinho com eles. A ver se procuramos saber mais alguma coisa acerca dos lares e das outras valências que têm lá em Aldeia das 10. Uma das questões que eu queria colocar é a seguinte. Doutora Carla, eu não quero chateá-la, mas diga-me uma coisa. O vosso lar tem 33 utentes, disse-me há pouco. Qual lhe parece que será o número ideal para um lar? O número ideal, olha, eu digo-lhe, não me importava ter um lar com 100 utentes, mas também tínhamos que ter mais pessoal, mais recursos humanos, recursos de todo o tipo de... Mas o ideal, pronto, o ideal talvez será na média dos 20. Torna-se mais familiar, não é? Sim, talvez. É esse ponto que está a querer chegar. Era aí que eu queria chegar. Porque eu acho. Eu há bocado falei nos 100, porque pronto, eu, como assistente social, gosto de ajudar, porque vejo, olho para as listas. Estava a vir ao meu ponto. Não, olho para as listas de espera e conheço muitas situações sozinhas e pessoas que também não podem pagar. Todo este. Gostava de ter esse lar para poder ajudar toda a gente. E assim, com lar de 100, se calhar a aldeia ninguém ficaria sozinho nas terras, ninguém ficaria pronto. Mas agora, falando assim tecnicamente e mais familiar, talvez um lar de 20 a 25. Pois, era capaz de ser. Mas o nosso eu também. Também tenho. Agora, claro, um lar, lá está, mas um lar depois de 25. Diz ali o senhor Luís que, pronto, no aspecto económico, e a doutora Margarida, pois não dá, que dá prejuízo, e é capaz de dar, que com 25 pessoas é capaz, com 30 já é capaz de safar, não é? Mas com 25, com 25 com 30, é mau. Agora, para quem tem só 15 utentes, bem, as coisas são bem piores, não é? Não, esse aspecto é preciso precisamente por causa do número de... Quando pensámos fazer o lar... Eu levava, estava criado para os 20, não era para 20, era 18. E depois, numa reunião em Coimbra com o diretor da Segurança Social, foi ele que me aconselhou e foi assim. Sr. Luís, o senhor com 25 camas a 30, com o mesmo pessoal praticamente, consegue fazer a mesma valência de 20, consegue fazer os 30, com mais uma pessoa, a coisa assim, e no entanto, chegada a estar a fazer, faça já a coisa definitiva. E foi assim, porque nós na altura realmente era mesmo só para, acho que era 18. Eram 18. E foi ele que me deu o conselho e fizemos, pronto. E creio que foi uma coisa boa, porque pronto, na cozinha são praticamente as mesmas pessoas. Exatamente, bem, exatamente. E a que fica durante a noite, ou as que ficam durante a noite também, ou ter mais 5 ou menos 5, acho que é a mesma coisa. Pronto, e estas coisas têm que ser. Aquela velha história de comem 4, comem 5. E de alguma forma. E é mais rentável, não é? Torna-se um bocadinho mais rentável. E as coisas têm que ser bem geridas, porque do contrário, torna-se mais complicado. As coisas não estão famosas. Eu outro dia penso que li ou que ouvi o seguinte: que das cerca de 3 mil IPs que há no país, 400 poderiam vir a encerrar por motivos económicos. É provável. Porque da maneira que nesta região, porque a nossa instituição está ali regrada de todas as regras que são necessárias e que eles impõem, e ainda bem que assim é. Só que às vezes nós também não sabemos muitas coisas e eles também não nos vêm ensinar nada. Eles querem que nós tenhamos ali aquilo como deve ser, mas também não vêm ensinar nada a ninguém. Não são capazes de se deslocar lá das cadeirinhas deles e vir cá ensinar as pessoas. Mas, felizmente, a nossa instituição está bem, está com tudo, penso que está com tudo como deve ser, e está, porque ainda é nova também. Vocês têm, há pouco falava, pois que tem a vossa instituição, que tem muita, muita coisa, e eu penso que se calhar posso agora dar aqui oportunidade de... Doutora Inês, então, tens estado para aí tão caladinha, é a altura de dizer alguma coisa, não é? Doutora Inês, aqui o Sr. Luís diz que o lar tem tudo. Portanto, a doutora Inês é a animadora. Exatamente. Como é que é? Conte lá como é que passa lá os dias com os utentes. Nós tentamos fazer as atividades diárias com eles. Temos a sala de convívio, onde normalmente se encontram duas salas de convívio, onde normalmente se encontram utentes do lar, e depois temos mais uma sala de convívio onde se encontram utentes do centro de dia, são lá que desenvolvem maioritariamente das atividades. Também temos um salão onde desenvolve ginástica de adaptação, pronto, uma pequena ginástica de reabilitação, melhor assim dizendo. Para melhorar também a qualidade de vida deles. Tentamos fazer sempre o melhor que podemos para eles, para reabilitar. Também temos uma sala de informática, que os idosos vão lá mexer nos computadores, aprender a escrever, aprender a mexer na internet, entre outras atividades. Como é que eles reagem a essas animações que lhe proporciona? Gostam? Gostam bastante, gostam muito. Eu penso que é muito importante, porque as pessoas estarem ocupadas, exatamente, esquecem, acho que isso é maravilhoso. E também, uma simples conversa, estar ao pé deles, conseguir ouvir o que eles têm para dizer. Sim, ouvir, exatamente. Sou apologista que nós temos duas orelhas e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. E ali também no meu trabalho eu uso bastante isso. Gosto de estar ao pé deles e eles gostam muito de estar a conversar e a contar todos os problemas que têm, seja qual for, tem sempre valor, não é? Desde que seja falado de uma problemática que me doem as costas, e eles gostam sempre de ter uma palavra de amizade, de carinho para com eles, e isso também é muito importante, porque aumenta-lhe a autoestima, terem alguém que podem sempre contar, sabem que têm ali um ombro amigo e que estou lá, até às vezes atraso-me um bocadinho ou estou a resolver com algum problema, eles já estão a olhar para a porta: estava mesmo a pensar em si quando entro, ande cá, chega, o que é que eu quero falar consigo? E claro, às vezes passamos manhãs também simplesmente a conversar, eu acho isso bastante importante. Eu creio que isso é um bom investimento, ouvi-los, portanto, dar-lhes felicidade. Às vezes até é mais importante uma atividade cheia de jogos e outras coisas pronto, outras coisas, para eles o diálogo, a conversa, o ouvir é bem mais importante, é um bom investimento. Há poucos dias o Papa Bento XVI, não sei se teve conhecimento, certamente teve, escreveu um texto, um tema, que é agora para o Dia das Comunicações Sociais. Então, o tema dele para as comunicações sociais é silêncio e palavra. Exatamente. Interessante, quer dizer, bastante interessante. Temos que ouvir para poder... Para poder depois falar e saber o que haveremos de dizer, exatamente. A ONU diz que 39% dos idosos são vítimas de violência e que Portugal está entre os 5 piores países na Europa que pior tratam os idosos, os velhos. Que comentário é que lhe merece isto, ó doutora? O comentário é que é puramente verdade. É verdade. Cada vez mais vimos nas nossas instituições, pronto, não, talvez na nossa não tanto, porque... Mas alguns, vê-se muitos familiares querem é despejar o seu idoso e pronto. Mas na nossa instituição talvez teremos isso numa minoria, porque a maioria ainda vai telefonando todos os dias para os seus idosos. Acho que não os abandonaram assim completamente. Falou de os despejar, mas eu creio que neste momento... Despejar é no sentido de pôr ali... Não, eu entendo. De pôr ali o idoso e parece que nunca mais fizeram uma visita, nunca mais telefonaram, nunca mais se lembraram. Não, doutora, mas nós, no nosso caso, isso é uma minoria. Não, porque... não estou a reprovar a palavra, não, de modo algum. Não, estou a dizer é que parece-me que nesta altura começa a aparecer uma situação inversa. É que, não sei, talvez na vossa instituição ainda não tenha acontecido, mas o que eu estou a ter conhecimento é que, face a esta crise, há familiares que os estão a tirar dos lares para ficarem com as reformas deles. E pior do que isso ainda. Mas os que fazem depois não os levam para casa. Despeja-nos em casas deles. Pois. Não sei se tem conhecimento de alguma situação destas. Em meios, se calhar, maiores, isto acontece com mais frequência. Acho que isso no nosso meio rural não se vê tanto. É mais no meio urbano. Pois. Isso passa-se mais. O aspecto da violência também acho que é terrível. E a violência é de muitas formas. Não é só aquela violência que eventualmente possamos estar a pensar, mas também a verbal e outra, não é? Que às vezes é terrível. E aí eu penso que vocês têm um papel extraordinário nas instituições. Portanto, o que dizia há pouco aqui a doutora Inês, portanto, que ouvi-los, acarinhá-los, portanto, isto é caridade, isto, eu acho que isso é importante, porque as pessoas estão gastas, e como estão gastas, já não têm a qualidade que deviam ter, infelizmente para eles, infelizmente também para quem os trata, porque também não deve ser fácil, não é? Mas pronto, temos que ser pacientes e procurar fazer o melhor, não é? É isso? Eu acho que isto tem a ver com a nossa geração, porque assim, antigamente... os idosos estavam sempre em casa. O neto nascia, já nascia e criava-se numa casa em que via o avô e a avó. Talvez desse mais importância. Agora, não sei se derivado aos empregos das pessoas, a mulher deixou de estar em casa e arranjou o emprego. Os netos já não veem os avós. Os avós é uma coisa que para eles mal existe, ou mal o veem porque está no lar, ou porque, pronto, por outras situações. Acho que agora estamos numa sociedade em que se esqueceu-se o idoso, e também devido à comunicação social, eu acho que há um grande culto da juventude, se calhar é também isso. Dá-se mais importante ao que é novo, ao que é belo, do que à velhice. Sim, sim. Basta vermos as nossas televisões. A comunicação social é uma pena, realmente. Nós temos uma comunicação social que anda aí à procura do que não presta. Isto é assim mesmo. E de facto há tanta coisa boa que acontece. Mas isto parte de uma educação. Eu acho que, por exemplo, sei lá, eu vejo os pais que não incentivam nada, por exemplo, as crianças a ir ver o avô ou a avó. Talvez começar por aí. Olha, vai ver o teu avô, vai ver a tua avó. Talvez aí, se calhar, mudasse alguma coisa, digo eu. Mas... Estou velha! Dói-me o joelho, dói-me parte, dá-me abraço. Dói-me a parte interna de uma perna, parte amiga da barriga, que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o vaso ou o almoço? Vira o osso, dói o pescoço, é do excesso, alvoroço, rebuliço, perco o vício, já sou luz, já sou grosso. Esmiúço os meus sintomas e já agora do meu médico os diplomas. esmiúça a consciência e já agora apresenta a penitência. Estou arrependido de ter feito e de ter tido. Ai, oração, ora, seja como a que eu vi na igreja. Ai, blum, blum, blum. Meia culpa, meia culpa. Minha máxima desculpa é ter vindo para o presente conservada em aguardente. Ai, blum, blum, blum. Quero ser para sempre jovem. As minhas células movem uma campanha eficaz. Água venta e água rasa. Ai, blum, blum, blum. O elixir da eterna juventude. Se que eu quero que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado. Falsificado, é desleal. Vou implorar aos apóstolos, mas é pior que desgostos. Com tanto pecado junto, não lhes pega nem o bunto. Ai, blum, blum, blum. Vou recorrer aos meus santos, esses ao menos são tantos, que há de haver o que me acuda, senão ainda tenho o Buda. Ai, blum, blum, blum. Maomé vai à montanha, o Papa ninguém o apanha. Na Rússia, rato, roia, rolha, vem o diabo e escolha. Ai, blum, blum, blum. O elixir da eterna juventude. Se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado. Falsificado, é desleal. Misticismo agora à parte. Envelhecer é uma arte. Arte nova, arte final, numa luta desigual. Ai, blum, blum, blum. Só me pompo de joelhos ante o mais velho dos velhos e perguntar-lhe o segredo de para ele ainda ser cedo. Ai, blum, blum, blum. Quando o espelho me mira, já nem o chapéu me tira. Deito na língua de fora, pisco o olho e vou-me embora. Ai, blum, blum, blum. O elixir da eterna juventude. Se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado. O vosso pecado é desleal. O elixir da eterna juventude. Se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado. O vosso pecado é desleal. Estou velho, dói-me joelho, dói-me parte do antebraço, dói-me a parte interna de uma perna, parte amiga da barriga. Que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o baço ou o almoço? Vira o osso, dá o pescoço, é do excesso, do excesso. Alvoroço, rebuliço, perco o vício, já soluço, já sobrou-se, esmiúço os meus sintomas e já agora do meu médico os diplomas. Esmiúço a consciência, já agora apresenta a penitência. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Luís Santos e com a Doutora Margarida, responsáveis pelo Centro Social da Aldeia das 10, e também com as três técnicas, Doutora Carla, Doutora Patrícia e a Doutora Inês. Oh, Doutora Patrícia, é responsável lá pelos mais novitos, não é? Sim, sim, pelos exatamente. Pelos meninos, pelas meninas. É difícil ou é fácil trabalhar com eles? É, para mim é fácil, para quem gosta, não é? Claro, calculo que para algumas pessoas seja difícil trabalhar, ser educadora, mas para mim sempre foi aquilo que eu quis fazer e para mim, claro, é fácil. Há sempre, como em todas as profissões, há sempre momentos bons e há sempre momentos mais complicados, não é? Mas de um modo geral, passa-se bem o dia. Diga uma coisa, é mais fácil trabalhar com crianças do que trabalhar com idosos? Assim, eu se calhar não serei a pessoa indicada para responder a essa pergunta, né? Porque, claro, eu nunca trabalhei com idosos. Conheço o trabalho que as minhas colegas fazem na instituição, não é? E falando muito sinceramente, se calhar eu não estaria talhada para fazer esse serviço. Porque, pronto, o meu serviço é mesmo relacionado com as crianças. Sim, sinto-me realizada com as crianças. Pois, quem trabalha com crianças tem, de facto, um campo extraordinário. A ideia que eu tenho, não é, no aspecto formativo, há pouco, não sei qual de vocês é que falou nisto, não sei se foi aqui a doutora Carla, se não, mas falávamos dos jovens e falávamos de outras situações, mas... De facto, os pais deixam os miúdos nas vossas instituições e vocês estão muito mais tempo com eles do que com os pais, ou pelo menos, eventualmente, os podem estar mais tempo em casa, mas estão a dormir. Portanto, no fundo, vocês acabam por fazer um papel extraordinário e eles acabam por ficar mais ligados a vocês do que aos pais. Exato, é assim, nós lá somos todas mulheres, pronto, eu e as auxiliares, e eu considero que nós ali acabamos por ser mais do que mãe deles até. Porque nós alimentamos, nós cuidamos da higiene, nós gostamos mesmo daquelas crianças como se fossem nossos filhos, e eles acabam por passar lá muito tempo, porque nós estamos abertos desde as 8h30 às 18h, eles passam lá quase a maior parte do tempo, contando que à noite é para dormir, né? Eles acabam por passar 3 ou 4 horas com os pais, praticamente. Pois, isso é verdade. Elas vão ficar marcadas pelo vosso exemplo, pelo vosso testemunho, pelo que vocês lhe ensinam também no aspecto humano, e certamente que vocês não se vão esquecer de um outro campo, é que aquelas criancinhas também não têm só corpo, também têm espírito, e nesse aspecto eu penso que se lhe deve dar tudo. Sim, exato. É assim, eu acho que elas marcam-nos sempre a nós e nós marcamos-las sempre a elas, é a minha opinião. Cada criança é uma criança, mas cada criança marca de uma maneira muito especial. Doutora Carla, o que é que lhes dá mais prazer lá na vossa profissão fazer? O que é que lhes dá lá mais prazer? Olha, eu sinceramente é quando consigo arrancar um sorriso a um idoso que por vezes está triste. Acho que essa é das maiores riquezas. E contribuir, e sentir que estou a contribuir para os últimos dias da vida deles mais felizes, pronto. Pois, isto também é muito bom, não é? Para mim, é isso. E não consigo ver mais. E numa instituição, o que é mais difícil para vocês? Não estamos aqui para apontar, mas quer dizer, no dia-a-dia, portanto, na vossa profissão, porque no fundo vocês têm sensibilidade, não é? O que é que vocês notam que é mais complicado para vocês? Tanto no relacionamento com eles, não é? Já não falo com mais ninguém, mas falo no vosso trabalho. O mais difícil será, pronto, às vezes também há pessoas com feitios complicados e tentar manobrar isso, porque há idosos que não aceitam regras, é complicado, talvez isso, pronto, e também às vezes certas famílias dos idosos, também nem todas são assim muito fáceis às vezes de compreender as nossas... Será mais isso, de resto eu vejo pouca coisa difícil, vejo mais coisas positivas do que... Pronto, e é isso mesmo que nós devemos ver, são as coisas positivas. Senta-te aqui, que hoje eu quero conversar. Não há mistério vão, é só o teu coração que não te deixa amar. Tu precisas reagir, não te entregares assim. Não há mulher, irmão, que goste desta vida. Ela não quer viver as coisas por ti. Diz-me onde estás para poder ir. E aí não há sequer um par para dividir. Sente-te aqui, espera que eu não acabei. Para onde foste tu, que eu não te vejo mais. Não há ninguém capaz de ser isso que é o teu querer. Vencer a luta vã e ser o campeão. Pois se é no não que se descobre a verdade do que te sobra além. Santos, diga-me uma coisa, vocês têm lá também, vai lá o médico com frequência, uma vez por semana? Ou de 15 Sim, dias? Temos, como é que é? Temos médico uma vez por semana e o enfermeiro também uma vez por semana. Quando é preciso vir ao centro de saúde, trazer cá, quando o médico não está, há uma urgência, vem ao centro de saúde, uma funcionária acompanha sempre o idoso, tanto aqui em Oliveira como quando vai para Coimbra, o nosso idoso vai sempre acompanhado. Com uma funcionária, é acompanhada até... Fica no hospital, fica, se não fica, regressa com ele. Nós temos esse lema que... Acho que é bem que eu, para ser identificada a casa onde ele está, para saber... Pronto, como é um apoio também? E é um apoio, sim, exatamente. E são elas que trabalham ali diariamente com elas, com os idosos, é que sabem o que é que devem fazer com eles. Olha, muito bem, o nosso tempo chegou praticamente ao fim, nós teremos mais um minuto, não mais que isso. Se algum de vocês quiser dizer mais alguma coisa, passar alguma mensagem, pronto, podem aproveitar, podem fazer, porque realmente o tempo esgotou, não é? Quero agradecer ao Sr. Armando Melo por, não agradece nada, então, por esta oportunidade, que já tivemos uma conversa aqui há muitos anos, já lá vão 10 anos, e ficámos ali esquecidos, que nunca mais fomos falar da Boa Nova. Isso é bom porque é um trabalho que se faz nas instituições, é um trabalho muito, acho que é gratificante para nós também, que diretores e técnicos, é um trabalho, eu acho que é muito gratificante, eu sinto-me bem ali naquela instituição, já lá estou, não é, já lá estou há quase há 20 e tal anos, já estive lá como tesoureiro, depois passei de tesoureiro, passei para presidente, e mantenho e gosto de estar lá, pronto, e vamos lá ver se a gente consegue fazer mais umas coisas para o futuro, é o que eu quero dizer. Então, vamos pedir a Deus que nos dê vida e saúde para não deixarmos passar 10 anos sem cá voltarem. Exatamente, e ao Sr. Armando também, que a vida que lhe corra bem também. Muito obrigado. Pronto, então, eu vou tomar isso em linha de conta e depois... numa altura qualquer, convido-as e vêm todas outra vez. E já agora também convidava o Sr. Armando, um dia queira, visitar a nossa instituição. Está bem, muito obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.